English, something with. Falar de nós ao ponto mais longínquo do verso mais remoto que te fiz devagar, meu amor. Se for preciso, cobrirei este chão.Estrelas mais brilhantes que a mais constelação, para que as mãos depois sejam tão brandas como as desta tarde. Na memória mais funda guardarei em pequenas gavetas palavras e olharsVindos pelos centros de cheiros e sabores. Só não trarei o restoEsta tarde, no fundo do amor, tenho-a comigo quando a quiseres. Devagar, meu amor, se for preciso, cobrirei este chão, estrelas mais brilhantes que a maisDevagar, meu amor, se for preciso, cobrirei este chão de estrelas mais brilhantes que a mais constelação. Pra me dizer

sós comigo e pôr o amor primeiro e o resto depois. Já lá vai o tempo, perdido no momento em que fugi de ti, porque sentia que não te amava de forma igual. Pensei talvez não fosses o tal, mas hoje sei que fiz mal ao fugir. Quero abraçar-te outra vez, esquecer os porquês e começar de novo. Desta vez eu estou aqui, já não volto a falhar. Se quiseres tentar, eu sei que ainda vivo em ti. Pois tu entraste na minha vida e agora estou sem saída, pois tenho medo de um dia te ver partir. Tu já não me olhas de forma igual. Quero que saibas que afinal eu sou a mesma que em tempos te fez sorrir. Vamos tentar por nós dois, já não há antes nem depois. A vida é feita de momentos de prazer, mas quero que digas que estás comigo, pois sozinha não consigo. Temos tudo para fazer acontecer. Quero abraçar-te outra vez, esquecer os porquês e começar de novo. Desta vez eu estou aqui, já não volto a falhar. Se quiseres tentar, eu sei que ainda vivo em ti. Pois tu entraste na minha vida e agora estou sem saída, pois tenho medo de um dia te ver partir. Tu já não me olhas de forma igual. Quero que saibas que afinal eu sou a mesma que em tempos te fez sorrir. Estou sem saída, pois tenho medo de um dia te ver partir. Tu já não me olhas de forma igual. Pois tu entraste na minha vida e agora estou sem saída, pois tenho medo de um dia te ver partir. Tu já não me olhas de forma igual. Quero que saibas que afinal eu sou a mesma que em tempos te fez sorrir. Tu Canal 2 Antena. Pois ficou no meu. Perdedor, sonhador, quem dá e tira no amor é perdedor. Quem dá e tira no amor às vezes encontra a dor. Ninguém sai a ganhar no jogo do amor. Quem dá e tira no amor, eterno sonhador, quem dá e tira no amor é perdedor. Quem dá e tira no amor às vezes encontra a dor. Ninguém sai a ganhar no jogo do amor. Canal 2 da Antena Web. Depois me dissesses para de lá cair, caía a teus pés. algum dia me pedisses para te dar o céu, a Deus o pedia. E se depois me dissesses para te dar o mar, pedi outra vez. Não havia um só desejo, um pedido teu, nem fantasia. Fazer feliz, sabes porquê? Quando se ama com tanto amor, nada no mundo tem mais valor. Come on.